O Sporting Braga vai ser cabeça de série na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A confirmação foi dada ontem, os minhotos atingem esse patamar devido a um resultado vindo da Roménia. A vitória do Unirea sobre o KLA1 por 4-0 na penúltima jornada do campeonato romeno deixou fora da luta pela Liga dos Campeões o Steaua de Bucareste, que tem melhor coeficiente europeu que os bracarenses. Sendo cabeça de série, a equipa portuguesa já sabe que não vai defrontar o Zenit da Rússia, Ajax da Holanda, Fenerbahçe da Turquia e também os ucranianos o Dinamo de Kiev. O Braga poderá assim encontrar o Celtic, da Escócia, o PAOK, da Grécia, o Young Boys, da Suíça, o Gent, da Bélgica ou o próprio Unirea, da Roménia. O Emblema Minhoto possui a quinta melhor classificação das 10 equipas desta pré-eliminatória. Marat Ismailov diz que perdeu a confiança nas pessoas do Sporting. Em entrevista ao jornal No Jogo, o avançado confessou que está desapontado com o diretor para o futebol dos Leões, Costinha, e com o médico, Gomes Pereira. O russo diz que se sacrificou pelo clube, sobretudo pelas boas relações que teve com Paulo Bento e Carvalhal, mas os dirigentes de Alvalade não tiveram o mesmo respeito. Em relação a Carvalhal, Ismailov defende que, se o treinador tivesse condições, podia ter lutado pelo título. O jogador russo deve então estar de saída de Alvalade, nomeadamente para Moscovo. Segundo declarações recentes de Nikolai Naumov, presidente do locomotivo local, o clube russo quer contratar Pavel Yuchenko, do Tottenham, e Ismailov, que esteve no Lokomotiv Moscovo entre 2001 e 2007, antes de vir para Lisboa. No entanto, o próprio empresário do atleta, Paulo Barbosa, fez questão de afastar essa possibilidade. Considerou-a uma questão do passado. O Ismailov fica e vai cumprir o contrato com o Sporting, afirmou o empresário. Também descontente está Mantorras, com a sua situação atual no Benfica. Depois de ter abandonado o estádio no confronto com o Rio Ave, ao perceber que não fazia parte dos 18 convocados para o último jogo da Liga Sagres, o avançado angolano falhou até os festejos do título. Apesar disso, o jogador de 28 anos, que tem mais 2 de contrato com as Águias, garante que não está disposto a sair a custo zero, nem tampouco vai facilitar a vida aos responsáveis da SAD benfiquista. Recorde-se que Mantorra já afirmou que não se arrepende de ter saído prematuramente do Estádio da Luz, no dia do último jogo da Liga, por entender que merecia mais respeito. Aliás, foi uma reclamação na qual o internacional angolano insistiu, confessou ainda estar muito triste, até por se considerar uma referência do Benfica e por entender que tem um historial no clube. O camisola 9 das Águias esperava mais respeito por parte dos dirigentes e da equipa técnica, embora reconheça que o plantel do Benfica tem bons avançados. Ao longo de toda a temporada, Mantorra jogou apenas 20 minutos. Foi no encontro da Taça Portugal frente ao Monsanto. Augusto Inácio não vai continuar no comando da Naval 1 de Maio. No decorrer de uma reunião realizada hoje de manhã, o treinador português não chegou a acordo com o presidente do clube da Figueira da Foz, Aprígio dos Santos. Os responsáveis da equipa vão de imediato entrar em conversações para encontrar um novo técnico. Recorde-se que a Naval terminou a época 2009-2010 em 8º lugar no campeonato e chegou à meia-final da taça. Fernando Santos já não é treinador do PAOK de Salónica. Depois de apurar a equipa grega para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o técnico português deu uma conferência de imprensa ontem onde oficializou uma decisão que, garantiu Fernando Santos, é meramente pessoal. O treinador português afirmou que se sente cansado e sai sozinho do clube, após 3 anos ao leme do PAOK. Vão haver alterações em algumas regras da arbitragem a partir da próxima época futebolística. Desde logo, as 6 confederações reconhecidas pela FIFA e as 208 associações podem colocar em campo 5 árbitros, os 3 habituais, mais 2 assistentes na linha de fundo, um sistema que já foi testado na Liga Europa nesta temporada. O 4º árbitro terá mais autoridade, vai poder intervir diretamente durante os jogos. Além disso, a polémica paradinha nos penaltis vai ser proibida no momento do remate. Ou seja, os jogadores poderão parar durante a corrida para a marcação da grande penalidade, tal como agora, mas serão admoestados com o cartão amarelo se o fizerem junto à bola e o penalti será repetido. Lá por fora, Ricardo Costa é o reforço mais recente do Valência. O clube espanhol anunciou na segunda-feira a contratação do defesa português por 4 temporadas. Ricardo Costa deixa assim o Lille, de França, clube que representava desde janeiro, depois da sua saída dos alemães do Wolfsburgo. A transferência para a Espanha será a custo zero. Quem está de saída do Valência é David Villa. Vai jogar no Barcelona na próxima época. O presidente do Valença, Manuel Llorente, oficializou hoje de manhã, em conferência de imprensa, a transferência do espanhol para o clube catalão. A operação rende 40 milhões de euros ao Valência. O internacional espanhol vai assinar por 4 temporadas. Laurent Blanc deverá ser o próximo selecionador da França. O convite da Federação Francesa de Futebol já é oficial e pretende que o técnico do Bordeaux substitua Raymond Domenech no comando da seleção francesa, depois do Campeonato do Mundo na África do Sul. Segundo o comunicado do Bordeaux, o antigo jogador já comunicou aos seus atletas que tenciona aceitar a proposta, deixando assim o comando do emblema francês. Em Paris, Rui Machado está fora do Roland Garros. O tenista português perdeu ao final desta tarde, na segunda ronda da qualificação, contra um tenista da casa, Sidorenko, em três parciais, 6-7 com 7-5 no tie-break, 7-5 e 3-6. Na primeira eliminatória, Machado eliminou o croata Ivan Dogic por 6-4, 4-6 e 7-5. Ontem, Frederico Gil beneficiou da desistência do adversário, o austríaco Andreas Eidermacher, que abandonou a partida quando vencia por 6-5 no primeiro parcial. Na segunda ronda da fase de qualificação, Gil, segundo cabeça de série, vai enfrentar o eslovaco Martin Klizan. No quadro feminino, Michelle de Brito venceu hoje a australiana Olivia Rogowska por 6-3 e 6-2 e passou à segunda ronda do qualifying. A tenista portuguesa, oitava cabeça de série desta fase, vai defrontar amanhã a japonesa Misaki Doi. Já Leonardo Tavares não teve a mesma sorte, foi eliminado. O português não conseguiu levar a melhor sobre o checo Jan Minar, perdeu por 6-3 e 6-1. O Sporting recebeu e venceu o Benfica por 27-23, em jogo em atraso da 7ª jornada do Handball 1. No pavilhão do Casal Vistoso, os Leões conseguiram uma vitória moralizadora dias antes da primeira mão da final da Taça Challenge que decorre no domingo, na Polónia. Com este triunfo, a classificação é muito simples. O Porto, já campeão, tem 48 pontos. Depois, Sporting, Madeira Sade, ABC, Belenenses e Benfica têm todos 41 pontos, embora os madeirenses tenham um jogo a menos. Mudança de líder na Volta à Itália em bicicleta. Após a 11ª etapa disputada hoje, o russo Evgeny Petrov, da Katusha, foi o mais forte na maratona longa de 262 km entre Lucera e L'Aquila. Quem subiu ao topo na geral foi o australiano Rich Port, da Saxo Bank. Depois de 4 dias a vestir a camisola rosa, o cazaque Alexander Vinokurov deu-se mal com as difíceis condições da tirada de hoje, ainda para mais levada a cabo debaixo de muita chuva. Vinokurov, da Astana, cortou a meta com mais de 12 minutos de atraso em relação ao vencedor. Registrou assim uma grande queda na classificação geral e ficou praticamente fora da luta pela vitória final. Quem aproveitou foi Rich Port, saltou do 6º posto para a liderança da classificação. Tem 1 minuto e 42 segundos de vantagem sobre David Arroyo, da Caisse de Parme, e 1 minuto e 56 sobre Robert Kizanowski, da Liquigás. Roma vai ser candidata à organização dos Jogos Olímpicos de 2020. O Comitê Olímpico Italiano, CONI, preferiu aceitar a candidatura da capital para o evento de verão em detrimento de Veneza. A candidatura de Roma recebeu 9,1 pontos em 10 possíveis por parte da Comissão de Avaliação do CONI. Veneza ficou-se por 5,7. A capital italiana, que já recebeu os Jogos em 1960, terá agora de convencer o Comitê Olímpico Internacional que só em 2013 vai tomar uma decisão sobre a cidade que vai acolher a maior competição desportiva do mundo. Jogos Olímpicos a fecharem mais uma vez a emissão do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá, continuo na Antena Web.